that amuse me? Olá, amores! Estamos começando a segunda parte, podemos dizer assim, da segunda temporada do Data Music com episódios inéditos, mandando aqui esse ao vivaço na Rádio Sense, em sensecast.org. É o primeiro Data Music ao vivo ever. Prevejo muitas cagadas por aí. Eu sou o Rodrigo e olha quem voltou, gente! Eu sou o Roba. The bitch is back. Tudo bem, Bi? Tudo bem, e você? Tudo Como tá bem. Esse Brasil? Ah, tá aquela tá igual quando você saiu, não tá muito diferente, não. E aqui é a mesma. Não mudou muita coisa, não, viu? Como é que tá esse segundo Brasil, que é Portugal? Esse segundo Brasil tá cada dia mais brasileiro, né? Cada dia mais brasileiro, mas tá bom, não dá pra reclamar. Tá curtindo? Já faz quase 4 meses, né? Não, já fez 4 meses. Já fez 4 meses já que eu tô aqui. Parece Olha. Que foi ontem, né? Nossa, passou muito rápido, né? Sim. Eu acho engraçado que a gente tá falando como se a gente nunca mais tivesse se falado na vida, né? Desde o último. Exatamente. Muito falsas, né? Fala a verdade. Finge, né? Vai fazer o quê? Muita falsidade. Enfim, gente, estamos aqui com esse nosso episódio ao vivo, né? Celebrando aí esse primeiro Data Music Intercontinental. Eu em São Paulo, nesse mesmo lugar de merda de sempre. E o Rob em Lisboa, sua nova casa, né? Sim. E o nosso tema do episódio de hoje, nós acabamos selecionando um tema bastante... especial e interessante. Qual que é o título do episódio de hoje, Roba? Uma delícia. Músicas pra trepar. Eu gostei do Uma Delícia no começo. Acho que eu... Mas é só Músicas pra trepar, tá? O nome não é Uma Delícia. Uma Delícia é por nossa conta. Amo. E é isso, gente. Música pra trepar, transar, fazer sexo, fazer amor. Que mais? Que é, outro? Fuder. Fuder, boa, gosto. Pagar um cat. Cunete, essas coisas todas. Lá no banheirão, faz uma cunete, faz uma cuzete, sai com a fitinha, entrega pro produtor e grava o disco, né? Tá rica. Basicamente isso. Então a gente vai tocar aí algumas musiquinhas sobre esse tema, né? Músicas para trepar e afins. E grande parte dessa pauta foi escolhida aí já por algumas pessoas e amigos que nós consultamos, foi bem colaborativa, né? E a gente também vai abrir, aí aproveitando que é ao vivo, né? A gente vai abrir também para pedidos de música dos ouvintes que estiverem ao vivo agora com a gente lá no chat da Sense, que é Sensecast. Já tem gente, hein? Já tem gente, é o sensecast.org/papo, então se você tá ouvindo a gente mas não tá no chat, você não está fazendo isso certo. Então tenha a experiência completa e entre lá no sensecast.org/papo, converse com a gente lá. Eu não vou falar muita coisa lá porque eu tenho muito botão para apertar, mas o Roba tá lá interagindo com as pessoas. Peçam músicas que vocês queiram ouvir, músicas para trepar, que dependendo da minha destreza aqui, talvez eu consiga baixar pra tocar no último bloco do programa. Tudo Isso. depende do que vai acontecer daqui pra frente. E contem causos também, pode? Sim, contem causos. A gente vai fazer algumas perguntas e falar algumas curiosidades pra vocês interagirem aí com a gente ao vivo na rádio Sense. Bom, assim, como todos vocês devem saber... O Data Music, ele é meio que gravado em lote, né? Então, a gente grava uma porrada de programa, põe no ar, depois grava outra porrada de programa e põe no ar. É a primeira vez que a gente tá fazendo ao vivo. Então, a gente vai aproveitar para fazer uma coisa que a gente não faz com muita frequência, justamente porque os episódios estão sempre gravados antes e tal. que é uma breve leitura de comentários, né? Todo podcast faz, a gente quer fazer também. Então, é isso que a gente vai fazer agora neste bloco que se chama... Data Mail. Isso, é o Data Mail. Ela é meio fanha. Data Mail. Eu amo. Ai, a Bia já tá pedindo música. Bi, vai anotando pra mim, depois você me passa porque eu tô perdida. Sim, já, tá? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente vai ler comentários, né? Que a gente não tem muitos, mas tem alguns. E é basicamente todos de uma pessoa. Porque a gente tem um ouvinte muito, muito dedicado e uma pessoa muito, muito fofa que comenta basicamente todos os nossos episódios, que é o Anderson Ribeiro, que infelizmente não pôde estar aqui ao vivo. Ele mandou uma mensagenzinha falando que não conseguiria. Então, Anderson, este programa é pra você, a louca. A gente vai ler alguns comentários seus aqui dos últimos episódios aí, dessa primeira parte da nossa segunda temporada. Você consegue ler aí o primeiro? Consigo tudo que você quiser nessa vida. Deixa eu só ir pra lá de novo. Então, o Anderson, ele comentou lá no episódio 25 das Bias Sonoras. E o comentário foi: adorei o tema, lindíssimo. Amo demais trilhas de cinema. Lembrando que esse a gente teve a Kátia, né, como convidada, que detonou aí. Sim, beijo pra Kátia Vilares. Beijo, Bi. Uma das mais recentes que eu achei injusto não ter sido indicada foi Alice, da menina Avril. Lindíssima. E se Pantera Negra não tiver música original indicada, eu vou lá no Oscar e vou mandar uma real pra eles. Atitude, Anderson. Arrasou. Beijos, então, pro Anderson. Agora a gente tem um comentário que foi sobre o episódio número 26, A Volta ao Mundo com Cairo Braga. Olha só. Uhum. É um comentário do Ian Sintra. E ele diz: primeira vez ouvindo Data Music e adorei. Já adicionei no meu agregador de podcast. Esse episódio me trouxe lembranças do finado programa MTV Top Mundi. Não lembro desse programa. Não lembro. Que tinha essa proposta de mostrar videoclipes do top das paradas pelo mundo fora do eixo Estados Unidos e Inglaterra. Me sentia muito internacional e ainda tinha uma gay bonitinha que apresentava, tinha crush nele. Vou dar uma conferida por alguns desses artistas no Spotify e, se for ter um próximo programa, tragam coisas do extremo Oriente Asiático também. Fiquei esperando tocar um K-popzão ou um J-rock, kkkk. Ian, talvez um dia a gente faça um episódio sobre K-pop. Eu acho que a gente precisa se preparar um pouco mais espiritualmente pra isso, mas a gente talvez faça, né, Roba? Isso, vamos fazer. Talvez faça. Então, beijos pro... Okay. Obrigado pelo comentário. Beijos pro Ian e pra internet do Roba, que tá querendo ir embora, mas ela vai ficar firme e forte. Ela vai ficar, tem que ficar. Então, Leo, você pode ler o próximo de novo, Roba, por e gentileza? O próximo, eu posso sim ler o próximo, que é o melhor comentário que eu tenho. Você tá meio lesada de sono, né? Não, na verdade eu tava respondendo no chat. Ah, sim, somos muito... O melhor comentário que a gente recebeu até hoje, do episódio 28, de partidas, que foi da Fabiana Souza. Bi, você tá super robótico, deu pra entender metade do que você falou. Então... O melhor comentário que a gente já recebeu, vocês estão me ouvindo agora? Sim, Cairo Braga tá gritando no chat pra aumentar a sua voz. Você consegue aumentar seu microfone? Não sei, mas a gente já vê isso. Tá bom. Vamos lá. Aumentou? Aumentou? Não, tá igual. Tá, então já a gente vê mesmo. Okay. Eu vou falar aqui mais pertinho. Tá. O melhor comentário que a gente já recebeu até hoje, que foi do episódio 28, Chegadas e Partidas, que foi da Bia, da Fabiana Souza, que reescreveu. Ah, ok. E uma carinha triste. Exato, chorenta. Então, beijos. Beijo, Bia. Beijos pra Fabi. O próximo comentário foi no episódio 29, Arquivo Confidencial, Roba. Adivinha de quem foi o comentário? Ele mesmo, Anderson Ribeiro, ele disse: esse programa só fez ter uma vontade imensa de abraçar o Rouba e desejar muitas felicidades nessa nova jornada. E confesso que deu vontade de o acolher como um amigo também. Haha, que programa maravilhoso, coração. Anderson, seu lindo, pode abraçar. Um dia eu vou aí, a gente abraça bem forte. Beijos. E seremos amigos. Beijos de novo pro Anderson. E aí você pode ler o último comentário, Ruben? Posso, que é do episódio 30, música de videogame, que também é do Anderson Ribeiro. Ouvinte super dedicada. Senti falta de Pokémon? Senti. Era necessário, não? Então tudo bem, ha. Então beijos pro Anderson de novo, né? Nosso ouvinte mais dedicado. E se as pessoas quiserem ser dedicadas como o Anderson, Rouba, o que elas devem fazer? Elas têm que mandar um e-mail pro falecomdatamusic@gmail.com e o título: quero fuder. Ou então mandar quero fuder na hashtag lá no Facebook, que é Data Music no Face. Arrasou. Então foi essa aí a nossa leitura. Foi essa aí a nossa leitura de comentários. Sabe-se lá Deus quando isso vai acontecer de novo. E... ah, a gente tem um Toda Cagada, mas é bem rapidinho, eu nem vou pôr a vinheta. O Toda Cagada é o bloco que a gente fala dos erros que a gente comete em episódios anteriores. Só que a gente parou de contabilizar porque eram muitos, né? E aí a gente parou de contabilizar. Eu só tenho um aqui, que é bem recente, que foi no nosso episódio 31, o último episódio aí, sobre psicodelia, que eu falei que o Animal Collective é uma banda do Brooklyn, mas na verdade eles nem de Nova York são. Eles são de Baltimore, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Essa informação mudou a vida de zero pessoas. Ai, mas você fez sozinho o programa também, né? Podia errar, gente. É, né? Acho que eu tenho esse... Poxa. Essa desculpa. Então tá, acho que a gente já enrolou muito, então tá na hora de colocar pra fuder, então, né? Isso. Então vamos lá. Isso, gente, aí de fundo a gente vai ouvir músicas pra trepar também, que são meio lugar comum, né, que todo mundo conhece, mas no, na pauta principal a gente vai mostrar coisas diferentes e que as pessoas ajudaram a gente a escolher, né. É, essas que estão rolando de fundo, por exemplo, pra, você, pra vocês terem uma ideia, tem algumas que eu peguei a dica numa matéria da revista Cosmopolitan, a revista nova, né. Então, assim, mais lugar comum impossível. É, Rouba, a gente tava comentando, assim, um pouquinho antes de começar o programa, e eu falei, ai, vamos guardar pra não queimar a pauta. Sim. Você ouve música quando você tá trepando? Não consigo. Por quê? Porque eu paro pra cantar. Eu presto mais atenção na música. Não posso ter essa distração. É, então, eu também não ouço, mas não tem nenhum motivo. Eu acho que é falta de hábito mesmo, sabe? E eu não eu não consigo me lembrar de momentos que eu tive. Ai, nossa, uma vez eu trepei ouvindo essa música e foi foda. Eu não tenho nenhum tipo de memória dessa. Ah, eu tenho, mas não é uma coisa. Nossa, preciso disso. Eu acho que trepar já é um evento. Não precisa de trilha sonora. Pra mim. Entendi. A Fabi falou, quem foi concebido ao som dessa música, levanta a mão. É, deve ter muita gente mesmo. Bom, e já que a gente não trepa ouvindo música, acho que não tem porque a gente tá aqui, acabou o programa, beijo, tchau, né? É. É, gente, a gente tem algumas curiosidades sobre sexo algumas são muito legais, outras nem tanto, que a gente vai ler para vocês aqui da nossa pauta, das nossas pesquisas, né? Uhum. Você pode ler a primeira, Roberto? Posso sim. A primeira curiosidade é: a velocidade média da ejaculação é de, em média, 45 km por hora. Olha só, gente. Eu acho que a do espirro é ainda mais rápida. Eu acho. Sim, ah, mas espirrar é mais forte, né, mesmo? É. E aí a gente faz a pergunta pros homens que estão no chat. Ou, enfim, as pessoas que têm pênis, enfim, identifiquem-se como preferirem. Se já aconteceu de vocês terem orgasmo sem ejacular. Já aconteceu com você, Roberto? Tá, muitas vezes. Ah, você não vai dar a resposta que você me deu, off. Não, não fui eu que falei. É que o Roba falou sim ontem, e agora ele tá... Eu também, e... Acho que o contrário não é possível, né? Ejacular sem ter orgasmo, acho que não existe isso. Eu já consegui também. Tipo, você ejaculou e, ai, tô aqui, de boa. Sim. Não teve orgasmo nenhum. Porra, era isso? É mesmo, gente? Tô vendo, sim, aqui no chat, o Sérgio e o Jean falaram que também. Sim. Será que eu sou normal ou a louca, né? Não, talvez você nunca... Não sei, não... só não teve a possibilidade. Ainda bem, né? Que coisa. Eu acho que talvez... Porque assim, eu acho que ejacular sem ter orgasmo é situações do tipo poluição noturna, sabe? Uh-huh. Não sei. Sim. Enfim, é isso. Mas as pessoas... O Max Tab falou que já teve orgasmo sem gozar na segunda vez. Aí eu já acho que é mais comum, talvez, né? Aham, uh-huh. Sim. É porque meio que acabou, né? Sei lá. Não tem, já acabou o estoque, né? Vaziou o tanquinho. Eu amo. É, gente, continuem pedindo músicas, tá? Tem que pedir logo, porque senão depois não dá tempo de baixar. É muito multitask aqui, o negócio tá feio. É, e a gente vai... Logo. Que foi, rouba, robô? Que bosta. Gente, a internet em Portugal é pior do que no Brasil. Sim. Muito foda. Cairo Braga, que é uma das nossas sexólogas, né, conhecidas aí do Brasil, diz que ejaculação sem orgasmo dá pra fazer. Inclusive é só treinar. Daí você goza, entre aspas, várias vezes. Mas com orgasmo. Olha só. É toda uma prática. Que coisa, né? Eu acho. Interessante. Bom, vamos ouvir música, gente? Vamos ouvir música. A gente tem um primeiro bloco aqui que... A gente não separou todos os blocos por estilo, a gente foi colocando as músicas e as sugestões das pessoas, mas uma coisa que invariavelmente ia acontecer é que a gente ia ter um bloco de trip-hop, né? Porque, sim, basicamente o trip-hop é uma música que foi feita para ser ouvida fazendo sexo. Não tem muita, uhum, graça ouvindo, fazendo qualquer outra coisa, louca. Uhum. Então a gente vai começar com esse bloco aí, bem trip-hopzinho, bem maneiro. Começando com o Massive Attack, Unfinished Sympathy, que foi pedido pra gente pelo Felipe. É o Felipe, a bicha Felipe mesmo? É o Felipe Rezende, isso mesmo. Arrasou. Felipe Rezende, que é também brasileiro. E mora lá em Portugal, assim como outros milhões de pessoas que moram em Portugal. Então... Isso. Então, beijo, bicha Felipe. Beijo, bicha Felipe, uó. Não, tô brincando, ela é uó, mas ela é fofa. Então vamos lá, vamos começar com Massive Attack, então. E, Roba, não esquece de mutar seu microfone. Pode que deixar. Que é uma coisa que quando tá gravando a gente não faz, mas aqui vai ter que fazer. Tá bem. Então vamos lá, gente. That's music.

Tattoo Music. Sense. Que a gente viu aí, Roberto? Ou melhor, ouviu? Então, a gente ouviu. A primeira música foi uma Save Attack com Unfinished Sympathy, com, que era do Felipe, né? Da bicha Felipe, que escolheu essa música. A segunda foi Portishead com Glory Box, da Thalita. Um beijo, Thalita. Beijo, Thalita. A terceira... Beijo. A terceira foi Tricky, com Hell Is Around the Corner, que é do Telo, lindão, bonitão, que tá aí com você, que eu sei. Beijo pro meu marido, que tá cozinhando, na verdade, olha só. Isso, cozinha, mas depois transa, depois que acabar o programa. Beijo. Chegou super tarde do trabalho, tadinho, e tá preparando nossa janta, porque não jantamos, né? Por isso tadinho. Ele está preparando, enfim. Ah, é Cairo Braga, conta pra gente. Eu li rapidinho no chat o negócio do Who Sampled Who. Quem sampleou quem? O Tricky sampleou o Portishead? O Portishead sampleou o Tricky? Ou samplearam outra pessoa? Conta aí pra gente no chat. Tem um delay de 10 segundos, depois a gente fala. Continua, rola. Ou foi o Racionais que sampleou o Glory Box? Sim! Ai, caralhas. Ó, então, pra não perder o foco, a última música foi do Sneaker Pink, delícia, né, de música, Six Underground, que foi escolhida pela Ludmilla Russo, querida, lá no meu Instagram. Ela mandou essa musiquinha aí. Um beijo, Lud. Beijo, Lud. O Max Tab tá falando aqui, o Max Tab não tem atraso, né? Ele falou que os dois são samples, Glory Box também é sample, mas ele não lembra de quem. Vamos ver se essa informação... Cairo Braga diz... Sobre Glory Box, a Wikipédia diz... The song samples Ike's Rap 2 by Isaac Hayes and the bassline from the Wallace Collection song Daydream. Olha só. Então são duas coisas juntas formando esse... Que loucura, gostei. Gostei bastante dessa informação... Que também não mudou a vida de ninguém, mas é legal. É. Foi esse então é nosso bloco trip hop. E o que rolou agora no. Rolou alguma coisa legal no chat, Rob? Eu tô meio away do chat porque é muita coisa aqui. Então, tem uns comentários lá no chat, né? Dizendo agora, mas ninguém dá, tá todo mundo aqui no chat falando com a gente, né? Mas por favor, transem depois. E que mais? Cairo Braga falou que tava carente, eu falei, bicho, você teve dois namorados um tempão. Ele respondeu, tá bom, agora não tenho nenhum, quero chupar rola, rebolar sensualmente, tal qual uma cena de sexo em slow motion de séries da Shonda Rhimes. Ótima definição. Eu amo, gosto. Beijos. Sim. Pra Cairo Braga. Porque aquela série é uma merda, mas as cenas de sexo são bem legais, porque eu esqueci a porra do nome da série. Dos médicos. Grey's Anatomy? Isso mesmo. Mas acho que toda a série da Shonda Rhimes tem muitas cenas de sexo. É que eu só vi essa, eu acho. É muito chato. Saquei. Bom, mais uma curiosidade aqui sobre sexo. O clitóris tem cerca de 8 mil terminações nervosas, número semelhante às encontradas na cabeça do pênis. Fiquei um pouco chocado com o número de terminações e pela semelhança. Aí eu faço uma pergunta para as mulheres que estão aí no chat com a gente ao vivo. Contem pra gente se vocês já acharam na vida um homem que saiba estimular seu clitóris decentemente. É uma grande curiosidade que eu tenho aqui pra mim. Porque eu não tenho. Se alguém responder aqui, eu falo. Porque eu não tenho clitóris, né? Mas eu gostaria de saber. Sim. Então tá. Acho que a gente já pode ir pro próximo bloco. Ou você tem alguma coisa pra contar, arroba? Não, acho que é legal a gente tocar mais umas musiquinhas e depois, sei lá, no final a gente fala mais, não sei. Tá. É, continuem pedindo músicas. Eu, por incrível que pareça, eu estou conseguindo baixá-las no meio das outras coisas que eu tenho que fazer aqui. Acho que tá dando tudo certo. A gente vai para um bloco agora que é bem diferente, né? A gente tava bem nessa vibe trip hop aí. Agora a gente vai ouvir bandas que podem ser consideradas bandas e artistas de rock e pop rock, digamos assim, né? A gente vai começar com eles, que são góticos, mas também transam, a gente acha, Olha! né? Será que gótico também transa? Ah, deve transar, né? Porque vai fazer o quê? Também só tristeza a vida inteira, gente? E chora quando acaba, né? Chora cajal. Olha só, Cajal escorre. já temos uma resposta aqui. É, duas, aliás, a Rayana Mello falou que esses homens, né, que sabem estimular adequadamente um clitóris são raros. Mas ela tem adestrado alguns pelo mundo. Olha! Olha, Rayana, minha querida, Rayenes. Gostei, gostei, achei poder. E a Bia Souza falou que sempre teve muita sorte com parceiros, e dentre os que não eram tão espertos, eu consegui ensinar a maioria. Legal, é bom saber que alguns homens, pelo menos, estão dispostos a receber algum tipo de ensinamento, digamos assim, nesse sentido, né? Boa. Bom saber que conhecemos mulheres fortes e decididas e que sabem colocar o que querem. Arrasaram, Sim. garotas maravilhosas. Rayenes, continue seu legado. Rayenes é minha amiga de trabalho, para quem não sabe, e ela é incrível. Conversem aí com ela. Amo, beijo para Rayenes. E então a gente vai começar então esse próximo bloco ouvindo o Cure com Lullaby. Vamos lá. Vamos. Lullaby. Ai, péssimo. Desculpa. Dr. Music. Spider-Man is having you for dinner tonight. Eu quero mais é que você se foda. Bom, então a gente ouviu aí o The Cure com Lullaby, que foi escolha também do Telo. Beijos pro Telo mais uma vez, meu marido maravilhoso. Depois a gente teve Cardigans com Binet, que foi escolhida pelo Rodrigo Cruz. Que sou Beijos, eu. Rodrigo Cruz. Eu fui muito criticado pelo Brasil inteiro pela escolha dessa música. Mas assim, primeiro que eu acho legal músicas que tem uma coisa mais sexy e que fogem da coisa do trip hop, do R&B, que já são estilos assim um pouco mais, naturalmente mais sexy, né? E eu acho Binet uma música super nessa vibe, até pela letra também, e porque a Nina Persson é maravilhosa e tudo isso, né? Uhum. Então essa foi a minha escolha. Esse é o seu momento de brilhar. Esse foi o meu momento, esse momento foi meu, eu gritei muito aqui. Depois a gente já teve a Bryan Ferry, Cansada de Guerra, com Slave to Love, que foi escolhida pelo Juan. Quem é Juan? O Juan é meu amigo, eu acho que vocês não conhecem. Não conheço. Do bairro onde eu morava. Mas beijos pro Juan, anyway. Beijo, Pi. E depois nós tivemos a nossa diva, nossa musa, nossa Vênus, o terceiro Sim. olho de Ra, Felipe Cato, com Eu Não Quero Mais, que foi a escolha do Roberto Wagner. Um beijo, Roberto Wagner. Eu quero mais é que você me foda. E pelos relatos do chat, parece que já rolou alguma coisa com essa canção, né? Sim, já rolou. Tá rolando vários bafos lá no chat. Se eu fosse vocês, eu ia pra lá, gente. Lembrando agora, que... O assunto de agora é dar o cu. Já foi dildo, já foi tamanho de pau e agora é dar o cu. É, lembrando que o chat da Sense é facilmente acessável por sensecast.org/papo, mas também tá na home do site da Sense, e é sempre uma experiência à parte, né, a interação pelo chat. Tem mais alguma coisa bafo do chat, Roba? O que as pessoas estão falando sobre dar o cu? A galera tá falando aqui sobre dar o cu, tipo, que é diferente pra mulher do que pro homem, e que geralmente é homem hétero só quer comer um cu como se fosse um buraco, o homem gay já não pensa assim. Tá rolando esses bafinhos lá, tá bem interessante. Tô gostando. Bem interessante. Tá super divertido o chat. Ah, eu amo. Olha o comentário do Telo. O homem gay, ele come um cu com aquele pensamento de ouro em mente. Ah, se fosse o meu. Maravilhoso. Eu não sei se eu... Bom, enfim. Não, eu ia falar que eu não sei se eu corroboro muito com essa teoria. Mas eu acho que faz sentido. Eu não sei se eu tenho muita preocupação. Se tá machucando ou não, o Telo pode contar depois. Ele tá na cozinha, enfim. A Ana tá falando, eu amo dar o cu, mas tenho receio de quem vai comer, então raramente eu dou, tem que conquistar. Eu acho válido. Sim. Eu acho bastante válido. Temos uma nova curiosidade aqui, Roba. Você pode ler para os nossos ouvintes? Vamos lá. Transar de 3 a 5 vezes por semana pode ser um bom aliado contra a disfunção erétil. Olha só, eu fiquei numa dúvida se... Mas eu acho que masturbação também conta, não? Ah, eu acho que sim, porque o processo é meio que o mesmo, mas diferente, né? Não? É meio que o mesmo, mas diferente, ok, obrigado. Não, você endurece o pau, você... É tipo isso, né? Olha lá, a Tela tá falando no chat que eu sou mais bruto, tá vendo? Olha... E como anda a sua frequência, Roberto? De 3 a 5 vezes ou mais por semana. Por dia. na verdade tem sido assim, né? É uma compensação, digamos assim, né? Uhum. Ouvintes no chat, contem também pra gente essa coisa da frequência. Como... A gente quando volta fala aí. Repete tudo, viado, que tá um robozinho aqui. Oi, agora voltou? Voltou. Max Tab tá perguntando se Xerena é xoxota lá no site. Sim, Xerena é xoxota. Xaniqua também. Eu amo. Então, esse negócio da frequência acho que é muito... acho que é muito variável. Assim, acho que principalmente pra pessoas... Como eu, por exemplo, que são casadas, que moram juntas e tal. Eu acho que frequência varia de acordo com momentos da vida, né? Sim, total. Então, sei lá, tem vezes que eu e o Telo é basicamente todo dia e tem vezes que é uma, duas vezes por semana, assim, pra dar aquela manutenção, né, necessária. Uhum. Que é importante. Jean tá falando aqui no chat que... Testículos aumentam tamanho em até 2 vezes do seu tamanho normal durante o sexo. Nunca reparei. Mas eu já. Ok, obrigada pela informação. Obrigada, meu anjo. Agora a gente vai ouvir uma música que eu preciso achar aqui primeiro. Ai, tão difícil. Conta uma história aí, Roba. Vamos ler mais comentário lá do chat enquanto você vai se achando aí. Já achei, mas pode ler. Ah, tá bom. Emendar a chupação da Xerena com o cu. Nossa, melhor até parar de falar, que foi do Max Tab essa. Rayana, Xerena é puro amor, Xotonilda. Gosto. Bom, vamos para mais um bloquinho de músicas, de canções. Vamos. Eu não sei falar essa banda, Arroba, você sabe? É, Grammatic, quem pediu foi a Hayenes, que tá lá no chat, que olha chama só. Muito Tranquilo essa música. É Grammatic que fala? Grammatic, isso. E ela disse que teve várias histórias ouvindo isso, ela vai contar aqui no chat pra gente, aí no próximo, quando a gente voltar pra falar das músicas, a gente conta o relato. Ai, já gostei. Vamos então começar esse bloco com o Grammatic. Eu posso só subir esse Prince um pouquinho? Sim. Aí, se bem que tá no solo de guitarra, né? Quem liga pra solo de guitarra? Vamos lá pro Grammatic, então. Solos de guitarra não vão me conquistar. O Eu Quero Você Como Eu Quero. A Quero. That's music. Thank you. to music. Que a gente ouviu? Então a gente ouviu aí, a primeira música foi do Grammatic com Muy Tranquilo, que quem pediu foi a Rayanes, que tá lá no chat. A historinha dela com essa música é que ela pegou um boy dentro de um carro abandonado numa garagem do prédio, e eles ficaram lá se pegando e fumando maconha, era só suor e fumaça dentro do carro. Fumaça já é uma coisa bem típica da Rai, né? O Stuart ficou por conta do carro fechado. Adoro. Depois a gente teve o Arpent com Discovery, que quem mandou foi o Mauro, numa pesquisa que eu fiz lá no Instagram, né? Pedi músicas, na verdade, para as pessoas. As pesquisas. Um beijo, Mauro. É, pesquisas. E as duas últimas músicas foram US Girls com Velvet for Sale e Duda Beats Bichinho, que é linda, né? As duas foram pedidas aí pelo Jean Carlos. Sim, eu ia te falar da Duda um tempo atrás, eu acabei esquecendo. Tipo, é muito bom o disco dela. É muito legal. Eu ouvi essa semana a primeira vez, que eu gostei bastante. É muito legal. Sim, já quero shows. Sim, em Portugal. Come to Portugal. É, vamos lá para mais uma curiosidade. Vamos. Essa é para as nossas queridas mulheres no chat. Um grupo de 14% das mulheres... Eu adorei isso. Um grupo de 14% das mulheres. Qual o tamanho da amostra, né? Tipo, 3 pessoas. Sim. Um grupo de 14% das mulheres revelou que já chegou ao orgasmo com estímulos em outra parte do corpo que não a vagina ou o clitóris. Então eu queria saber se isso é factual, mulheres do chat. No caso, a Rai e a Bia, né? Conta aí pra gente que a gente fala aí. Vamos aguardar a resposta. Teve mais algum bafo no chat? Eu tava meio perdido. Não, o pessoal ficou meio quietinho, acho que prestando atenção nas músicas nesse bloco. Acho que tá fazendo efeito. Eu vi que a Duda fez sucesso, gostei. Sim, todo mundo gosta. Legal. Sim, é bem foda. Bom, vamos para mais um bloco enquanto a gente aguarda respostas. Vamos. Aí de fundo tá tocando a música da Siririca, né? I Touch Myself. A música que a gente vai ouvir aqui, diz Bia Souza que nunca, mas bem que ela já tentou. Gosto. Arrasou. Que eu acho que esse tipo de... A Rai falou que comigo, com ela não rolou também, mas que ela tem uma amiga que goza com os mamilos, olha só. Beleza, gente. Mulher é tão mais interessante, né? Alô. Sim, muito mais. É uma anatomia tão mais responsiva, talvez. Sim. O Jean falando que um sussurrinho no ouvido faz bem e traz arrepios. Sim, é bastante válido. A pergunta é, Jean, se você consegue gozar só com isso? Esse que é o catch aí da coisa. É, eu acho que não, acho que só ajuda. Mas depois ele responde e a gente fala também aqui. Arrasou. A gente vai então para mais um bloco agora, que é um bloco um pouquinho mais pop. E a gente vai começar com uma música que foi escolhida pelo nosso querido Cairo Braga, que estava no chat, acho que morreu. É, sumiu. Tá sumida, tá desaparecida. A gente vai então com uma música escolhida por ele, que é a maravilhosa Solange Knowles com Bad Girls. Vamos lá. Got to music. We'll be right back.

and Josephine, Mark Anthony and Cleopatra, Marilyn Monroe and Joe DiMaggio, Lady Marian and Robin Hood, Tarzan and Jane, Norman Bates and his mother. They all have one thing in common. At some point in time, she turned to him and spoke these unforgettable words. Let's get sexual. Jackson and Bubbles, Ansel and Gretel, Charles and Diana, John Derek and Ursula, Linda and Beau, Romeo and Juliet, Elvis and Priscilla. At some point in time, she turned to him and spoke these unforgettable words. Let's get sexual. Oh, it's only natural. Let's get sexual. Do it, do it, do it, do it, do it. Yeah. Let's get sexual. Oh, only natural. Yes, yes. Então a gente ouviu aí nesse bloco a Solange Knowles com Bad Girls, Virgin Version, que o Cairo Braga explicou aqui que era uma resposta dela à música original do... De quem, Cairo? Eu me perdi aqui no chat, tá? Mas é isso, gente, foi o que o Cairo falou. Depois a gente ouviu a irmã menos famosa dela, a Beyoncé, com Drunk in Love, que foi sugerida pelo nosso querido amigo André Tex. Beijos pro André e pro Fúvio. Beijos lindos. Depois a gente teve o momento sexo power aeróbica, né? Com Goddess, com Sexual, que foi uma sugestão aí do nosso patrão Max Tab. Beijos pro Max Tab, maravilhoso. Cairo tá falando aqui que é uma resposta pra música do Blood Orange. É isso? A da Solange? Então tá bom. E a última foi a da Paula Abdul, Straight Up, que foi sugerida pela Raja e pela Carmen Carrera. E é isso, então, esse nosso bloco. A gente tem uma última curiosidade aqui nesse bloco final, que eu vou pedir pro Roba dar uma lidinha aqui pra gente. Vamos lá. Antes de fazer sexo oral no parceiro, passe um hidratante labial de menta nos lábios. Isso fará com que ele sinta uma sensação refrescante de formigamento no pênis. Quais as técnicas que vocês ouvintes usam para fazer o sexo oral? Bom, primeiro comentário, hidratante labial de menta, gross. Pô, desculpa. Né? Nojento. É. Muito. O Max Tab falou aqui do clássico House Preto, né? Um grande clássico da nossa humanidade. E alguém tem alguma dica? Aliás, essa coisa assim de... Não é exatamente o caso, mas, por exemplo, sexo com comida e afins. Tem gente que gosta, né? Eu tive um ex que gostava de sexo com iogurte, enfim. Eu gosto de, sei lá, cereal com iogurte, não sei. Gente! É meio disgusting, né? Não sei. Mas, enfim... gente, chegou o grande momento que todos aguardavam. Nós vamos ouvir músicas escolhidas aqui, ao vivo, pelos ouvintes no chat da Rádio Sense. Né? Ó, mais uma aqui. O Cairo Braga falou que já chupou uma rola coberta com brigadeiro e foi uma delícia. Olha, eu sou o tipo de pessoa que ia preferir só o brigadeiro. Ou só a rola, não sei. Mas se tivesse que escolher, eu ia escolher o brigadeiro, fato. É. Sempre. Eu escolhi a rola. Comida antes de sexo, gente. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Se vier me chamar pra sair, você tá afim de trepar ou você quer comer alguma coisa antes? Quero comer alguma coisa antes. Sempre. E dependendo do que eu comer, nem dá pra trepar depois, mas enfim. Então a gente vai num bloco aqui bem rapidinho, com músicas escolhidas pelas pessoas aqui no chat da Sense. E a gente vai começar com o pedido da Bia Souza, que foi o Yola Tengo com Everyday. E aí eu já aproveito para perguntar para Bia se amanhã rola a nossa caminhada tradicional no Parque da Aclimação. Fica aí no aguardo da resposta no chat. Ai, que inveja de vocês. É, a gente tá super fitness. Toda segunda, quarta e sexta a gente vai andar no parque. É bafo. Luxo. Bafíssimo. Eu, a Fabi e meus Pokémon. Vamos então pro Yola Tengo? Vamos. Então tá. That's music. Thank you. I wanna hold. This is the noise that keeps me awake. My head explodes and my body. Isso aí, amores, foi o nosso mini bloco curtinho, mas de coração, com as músicas dos ouvintes do chat. A gente ouviu então Everyday com Yo La Tengo. É isso mesmo o nome da música? Eu já me perdi. Isso mesmo. É isso mesmo, né? Uhum. Everyday com Yo La Tengo e Push It com o Garbage. Foi uma ótima lembrança aí do Cairo Braga. Obrigado pela dica, Cairo. E é isso, gente. A gente tem que já começar a terminar aqui, porque pra variar a gente tá estourando o tempo. Apesar do MaxTab já ter me dado aí um créditozinho, mas mesmo assim a gente precisa cuidar da vida, né? E Fabiana não me respondeu se a gente vai andar amanhã, tô esperando ainda. E eu quero agradecer muito a todo mundo que ajudou a gente a fazer o programa. Então, todo mundo que mandou sugestões de música. E eu quero agradecer principalmente a todas as pessoas que estão ou que estiveram aqui com a gente no chat em algum momento. Eu vou ler como eu sempre faço. Então, o Giancarlo, o Roba Caravieri, o Cairo Braga, o Max Tab, a Bia Souza, o Rodrigo Cruz, a Rayana Mello, Dudi Dias, Sérgio e Telo Caetano. Beijos muito gostosos e sensuais para todos vocês. Um agradecimento aí muito especial pro MaxTab por toda a confiança e a apreciação que ele tem pelo Data Music, também pelo The Library is Open, pelo espaço que ele abre pra gente na Sense e deixa a gente fazer essas besteiras. Muito obrigado, MaxTab. E muito obrigado, querido. Muito obrigado também para Cairo Braga pela ajuda nos detalhes técnicos para que a gente pudesse fazer essa transmissão. Muito obrigado e beijos maravilhosos para o nosso querido Cairo Braga. E beijos maravilhosos para o Roba, porque é muito maravilhoso poder fazer isso com você, Bi. Muito bem, pra mim também. Um beijão e sempre saudades. Não precisa chorar, tá? A louca. Não, não choro mais, agora eu sou forte, a louca. Obrigado por tudo, Bi. Beijos também pro... Mais beijos ainda já mandei, mas vou mandar também pro Jean. Muitos beijos e muito sucesso nessa nova fase pra você também. Arrase muito. Um beijo também. Então tá, tem algum outro beijo ou recado, Roba? Não, vamos guardar um beijo do Anderson, né, que ficou guardado aí, que tá sempre comentando com a gente, e pra todo mundo que tá aqui no chat mesmo também. Arrasou. Hoje é o momento de vocês brilharem. Ah, esqueci de pôr uma coisa aqui de fundo. Eu tinha que cagar em algum momento, né? Ah, não cagou nada. É, enfim. E, ah, só quero deixar um recado, então. Esse foi o nosso episódio ao vivo, né? Talvez um dia a gente repita a dose aí em algum momento, mas a gente já tem alguns episódios gravados, né? Para as próximas semanas. Rouba, a gente fala o que, que vai ter semana que vem? Ah, vamos falar, quem sabe as pessoas animam, né? Para um novo chat. Amo. Semana que vem, então, vai ser quinta-feira, 16 de agosto. E é um dia muito importante, porque é o aniversário de 60 anos da nossa querida Madonna, né? Sim. Mad está completando aí 60 aninhos de idade, e ainda tem muito pela frente. E nós fizemos um episódio especial só sobre a Madonna, com músicas, obviamente todas as músicas da Madonna, não todas dela, todas do episódio. Vocês entenderam. E a gente vai contar historinhas e falar sobre alguns temas relacionados à carreira da Madonna. E então, ficou um episódio bem divertido, eu fico ouvindo aqui direto. Eu não mandei pro Rouba ainda, sacanagem, mas eu vou mandar. Eu já ouvi aqui umas 3 vezes, já até cansei do episódio já. Arrasou. E é isso, gente. Venham ouvir, então, próxima quinta-feira, às 21h30, na Rádio Sens. Além das exibições na Sens, que acontecem quinta, 21h30, reprise sábado 8 e domingo 15. Depois, na segunda-feira, o episódio vai também para o feed, fica disponível em formato podcast aqui no site da Sens, senscast.org. Você pode assinar o feed para receber notificação aí no seu agregador de podcasts preferido, no iTunes também. E que mais? E o Mixcloud, que é mixcloud.com/datamusic. É isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Aí você já falou do e-mail, já falou do Facebook, né? É isso. É isso, gente. Motivo, canal para falar com a gente tem vários. Vocês precisam se coçar. Sim. Aí. Por favor. Que saco. Que horas são em Lisboa, Rouba? Agora são 3h38 da manhã. Ai, que delícia, né? Sim. Suas roommates devem estar amando. Sim, e pior que já estão aqui. Então é melhor a gente encerrar, então. Obrigado mais uma vez todo mundo que ouviu. Se você tá ouvindo aí a reprise ou o podcast depois, não fique com ciúmes, a gente tenta fazer alguma coisa assim de novo em breve para que todos possam comparecer e aproveitar. E a gente vai encerrar com uma última musiquinha aqui, que é o Frankie Goes to Hollywood com Relax. Beijos para todo mundo e muito, muito, muito obrigado. Beijos. Relax. Dr. Music.